momento de alegria e descontração no rádio. 1 da tarde, estamos chegando com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência e paciência com o Pretinho. Coca-Cola, abra felicidade no seu ritmo. Nova Skin, o cervejão do aniversário dos 5 anos do PB. E Panvel, é você sempre bem. Eu não é Marcos Piange. É verdade, Alexandre. Um abraço, um beijo no fundo do seu coração, amigo ouvinte. Obrigado, obrigado. Eu me considero também um amigo ouvinte. É. Fala, Potter. Tô meio ácido hoje. Tá meio ácido hoje? Atravessa. É mesmo? Água de bateria. É, isso aí. Eu tenho aqui o papel do Potter tentando escrever Nietzsche. Nitzche. Depois? Depois. Nitzsche. Ninguém ganhou. É, a minha pergunta tá tipo... É um bom vencedor. É impossível, cara. E aí, Mr. P? Eu não lembro. Depois ainda que eu saudar a rapaziada que eu encontrei ontem à tarde, tenho certeza que o Potter vai ter a acidez diminuída pela metade, no mínimo. Vamos ver. Saúda. Agora já? Vai. Vai. É, ontem à tarde fiz parte mais uma vez de uma atividade chamada Desejo Azul. Certo. É promovida por algumas pessoas que fazem parte ali do Grêmio e tal. Duker, Minuer. Como voluntário, e visitei o Hospital Santo Antônio em Porto Alegre, na ala das crianças, e portanto, de crianças que têm câncer e outras situações, outras doenças, e é uma coisa de um ensinamento e de um renascer absurdo para qualquer pessoa que vivencia ali, porque não existe nada igual àquilo. E é uma forma da gente perceber que a vida às vezes nos coloca em situações tão pequenas e a gente transforma elas muito grande, quando na realidade grande dificuldade mesmo é aquilo ali que essas pessoas estão vivendo, as famílias. Então, um grande abraço, e a maioria deles conversando comigo e dizendo quanto dão risada e ficam felizes quando nos ouvem aqui. Então foi uma experiência, fiquei 2 horas nos 2 andares ali, diante de situações. Ficou reabastecendo, né? Pelo amor de Deus, um beijo para todas as famílias, para todas as crianças. Qualquer que seja a dificuldade, é possível. E eu também passei por uma situação semelhante, também no Hospital Nosso Santo Antônio, quando eu era criança com 7 anos, que fiquei internado em isolamento com meningite, entrei em coma. E hoje estou aqui, e a gente sabe do quanto os médicos, enfermeiros e familiares fazem de tudo pela vida que cada um passa. Então, é difícil até falar, mas, Potter, a acidez acabou nesse momento. É muito lindo. Parabéns a todos e esperança a todos eles. Não vou citar os nomes, mas fica aqui o registro, e que todo mundo que puder um dia visite, faça parte da vida dessas pessoas que precisam muito em horas como essa. Obrigado, era isso. Demais. Tudo bem. O que o cara vai falar depois disso na abertura agora, do programa? É, pois é. Eu tenho uma coisa pra falar, Alexandre. É isso aí, tamo vivo. Não deixe que pequenas coisinhas assim, que não tem importância, na real não tem importância, estraguem o seu dia. É verdade, Porã. Né? Vindo do Porã. Mais do que isso, Porã. Não provoque pequenas coisinhas que possam estragar o dia dos outros. Também. Vamos ser felizes, todo mundo. Boa tarde, Maurício Amaral. Boa tarde. Tudo bem, meu nome é Alexandre Fetter, somos o Pretinho Básico. Hoje estamos desfalcados da Estrela Móvel, que tá empenhada lá no Patrola. Olha, tá trocando aí, pneu da Patrola. Ai, demora pra hoje é quarta-feira, 10 de outubro de 2012, dia do empresário brasileiro. Você que é empresário, coitado. O nosso abraço. Dia do pagador de impostos brasileiro, né, cara? É verdade. O empresário brasileiro só paga imposto. É verdade. Pela mãe. Verdade, é muita coisa. Hoje também é dia. Paga mesmo, pior é que paga. Que maravilha, claro que sim. Claro que sim. Ou deveria pagar, né? Ele deve pagar. Vamos achar que paga, porque em algum momento ele vai ter que pagar. Ele é o ser humano que mais paga. Só o da GM que paga imposto aí, né? Só ali da Gravataí ali. Da Ford também. Da Ford. Aliás, e abriu uma empresa de novo, no mesmo terreno que seria da Ford, não abriu. Não abriu. Tem um sapo enterrado. É meio batizado. É verdade. Hoje é dia do ovo. Olha, que legal, magnata. E além disso, sabe que em Canoas não se elegeu o Zé do Ovo. Não se elegeu. Era candidato. Zé do Ovo não conseguiu. E hoje é da gema, né? Da gema. Bem provável. Eu comi 2 ovos daqueles, aqueles azuis, sabe? Tem ali no Oliveira. Fui no Oliveira de manhã. Ovo azul, é? Fui ali no Oliveira. Um amigo disse, toma um café no Oliveira. Café da manhã do Oliveira tá tri bom. Tem o azulzinho e o rosinha, né? Que é dos meninos e das meninas. Eu fui no azulzinho, né? As meninas tá cheio das meninas lá. Ninguém não tem menina. Frito? Ovo, não, ovo né? é frito proteína, não. né? Ovo é proteína. Qualquer coisa frita já estragou. Mas o ovo deixou de ser aquele vilão, né? Aí o prazer. Prazer no cérebro. Ah, bom, tá, uma vez pra cada 15 dias você pode comer. Um ovo frito a cada 15 dias? Não, não, mas peraí. Como pode cozinhar um ovinho frito sem botar gordura? Tu faz assim, bota um fiozinho. Que é o ovo a pochete, né? No teflon, né? Faz no teflon um ovinho sem muita gordura. Eu adoro fio de ovos. Faz assim, ó. Eu imaginava. Fica um fio de ovos preso no dente. Faz a omelete no forno micro-ondas. Fica a dica. Como assim? Faz o omelete no forno micro-ondas. Como assim? Explica. Bota o ovo, abre o ovo, bota um prato, tampa e deixa 2 minutos. Pronto. Não, não acredito nisso. Claro, cara. Sai um omelete pronto assim. Tem aquelas não, não é um omelete, é um ovo chapado ali, né? Um ovo na chapa. O chapado é o melhor que tem, mas pra ti vai ser um omelete. É bom pra caramba. Aí pica uma, um salaminho. Interessa o que o cara fala que é. Pica! Uma cebolinha. Aí tu vai fazer um ovo assim e vai botar um salaminho, cara. E o que adianta? Então come um ovo frito. Tem que ter um salaminho. Deixa, bota o salaminho. Agora descobriu o queijo faixa azul. Mudou minha vida. É muito bom aquilo, né? Queixo. Acho até que mas é parmesão. Parmesão, faixa azul. Faixa azul é marca. É. Mas é. Tu tá falando demais. Do queijo parmesão. Parmesão, faixa azul. Bom, é que eu já comi outros queijos que estão escrito parmesão, né? Que não são tão bons. Então eu tô fazendo um merchan. Tá fazendo um baita merchan. Vamos ganhar uma cesta de faixa azul. E é caro, hein? É caro. Não, e faixa azul, ele tem um produto que são tubinhos de queijo. Esse aí. Pra ralar é uma beleza. Com um vinhozinho pra fazer inverno. De novo, sim, okay. Catarina, mas agora. E a temperatura para levar para casa depois? Então, não compromete assim a distância? Não, não, do supermercado. Tá, parmesão, não, tô falando não. Aqui. Que o Maurício falou que vem um cesto. Não, tem uma geladeira. Tomara que vem, né? Expectativa. Não, mas esse queijo parmesão não é aquele que se vende na Ribeira, no Uruguai, que tu pode deixar fora daquela apodrece a casa. Não, não, apodrece. Apodrece a casa, mas o queijo não. Uma vez eu comprei, deixei, trouxe uma torta de queijo, sabe assim, uns 12 quilos de queijo. Apodreceu o prédio inteiro. O queijo do Tom Jerry. Já bateu o vizinho assim, no alguém morto aí. É, falou assim, só tem um cheiro no prédio estranho assim, bah, é o meu queijo. Meu queijo. Queria partir aquilo em 200 pedaços, botar no congelador o queijo, imagina. Pode jogar fora. É bom o queijinho por... parmesão. O único problema do queijinho, assim como todo queijo, é que ele dá uma trancada na pessoa, né? Ah, que tranca. Ah, tem uma trancadinha na pessoa. E se ficar entre os dentes, fica aquele bafinho bafinho de... De chulé. É bafinho de massinha. Cortou o queijo também? Quando bafinho de massinha, que a pessoa fica com a horror, massinha. Mas que hoje, tem não bafinho não de massinha. É bafinho de meio de nenê, assim, já viram? As pessoas têm bafinho de nenê. É bafinho de massinha entre os dentes. Porém, eu tenho bafinho de nenê. Que delícia, bafinho de nenê. O melhor queijinho é aquele que fica no pé. Depois de uma debaixo semana. Debaixo das unhas, né? É, uma semana no barco. Aí depois sai, fica debaixo dos dedos mesmo. É. Entra um dedo e outro, fica branquinho queijo assim. De frieira. Pega aquilo ali, exatamente. É pega aí. E põe no macarrão por cima. Ah, agora aqui o cheirinho do chulé de criança, de nenenzinho, é bom? É uma delícia. O pezinho ali, de criança. Até o cheirinho do vômito da criança é bom. Sim, cara. Dá, daí tu forçou. Daí tu forçou, né? É sério. É um cocôzinho. É um cocôzinho, é bom. Aqui é uma fase que passa tão rápido, cara, que é bom. O CQC tá fazendo uma promoção que leva um corintiano pro Japão, pra ver o Corinthians no Japão. Ah, daí tem que fazer alguma loucura, filmar ele fazendo alguma coisa. Um pai lambeu o cocô da fralda do filho. Ah, não acredito, legal. Porque cara. Daí junta tudo, os mais bizarros, né? Que é os corintianos, né? Fazendo doideira pra ir pro Japão de graça. O cara tira uma fralda e lambe. É por falar em Japão, o último destaque aqui, última comemoração do dia de hoje. Hoje é dia do esporte no Japão. No Japão. Só no Japão. É o dia do esporte no Japão. Sumou, então. Hoje já sumou, entre outros tantos. Hoje já é amanhã no Japão, né, gente? É verdade. Hoje já acabou. É de noite no Japão. Ontem, então. Ontem foi o dia do esporte no Japão. Vamos ligar pro japonês. Vamos escolher um japonês aleatoriamente pra ligar. Vamos ver aí quem tá. Vamos escolher um bairro de Tóquio. Não. Olha só. Joaquim Barbosa deve ser eleito. Sabe quem é o Joaquim Barbosa, né? Tá na capa da Veja dessa semana. O Batman. O Joaquim Barbosa deve ser eleito presidente do STF nesta quarta-feira. Ele vai substituir o Aires Brito, Carlos Aires Brito, que se aposenta compulsoriamente em novembro. Filho de dona de casa e pedreiro, nascido em Paracatu, nas Minas Gerais, Joaquim Barbosa já trabalhou como ajudante de pedreiro, foi oficial de chancelaria, professor universitário, procurador do Ministério Público Federal, fez doutorado na França e mestrado na Universidade de Brasília. É fluente em francês, inglês, alemão e italiano. Ao ser sorteado relator do processo do Mensalão, passou a chamar a atenção do público por sua postura determinada e destemida. Sou fã desse cara aí, meu. Em geral, participa das sessões na Corte Suprema em pé e movimentando-se. Barbosa tem inflamações na coluna e nos últimos anos passou a licenciar-se com frequência. E por que que a gente tá falando dele sem hipocrisia nenhuma? Eu quero bons ouvidos agora. Por quê? Vai. Porque ele é negão. Negro. Ele é negro. Ele é negão e no Brasil, negão só se ferra. Tem escola ruim, tem educação ruim. Quando consegue emprego na mesma posição que um branco recebe, menos que o branco. Esse vai ser o terceiro homem mais poderoso do Brasil. Legal. Né? Que é o presidente, o da Câmara dos Deputados e ele, né? No caso, ele é o segundo homem mais poderoso do Brasil, né? Porque a presidente é mulher. Ah, é verdade. E ontem ele votou contra o Disseu, né? Eu achava muito engraçado em alguns momentos ele lendo tudo, porque é diferente. Ele lê como se fosse... A brincadeira que a gente faz da ata aqui é uma coisa muito parecida. É, e verdade. Ele estarrado pra só trás. Só que lá é as ganhas, né? Claro! E ele estarrado pra trás... Tranquilão. E aí... Em pé, ele apoiado no encosto da cadeira, sim. Sim, mas boa, essa também era uma imagem boa, mas tu não chegou a ver ele sentado, né? Não, sentado não vi. Muito engraçado, ele sentado como se estivesse na poltrona dele. Em casa. Sentadovski. Pra trás, sim. E aí, quando chegou às 3 da tarde, o senhor Dirceu se encontrou com fulano e assim ia. E aquele troço se estendendo. Pá, cara, tu demais, já pensou, né? Relatar tudo demais. Tudo ali, fica a dica, insônia, a bota na TV Justiça. Se tiver com insônia, bota na TV Justiça. Em 2 minutos. Mas, canal creio. Da Assembleia, qualquer né, TV, Câmara. Agora, isso é uma nada. Outra coisa legal, né, cara? Que baita história do negão, né, cara? Muito. Pá, demais, é pedreiro, demais. É presidente do STJ, cara. É verdade. O novo orgulho dessa nação. É verdade. E o sobrenome dele é Barbosa. Pesquisa mostra como o brasileiro lida com o carinho. Para 62% dos entrevistados, o carinho tem muita importância na vida. Mulher gosta muito de carinho, mesmo. Né? Vestido carinho. As palavras mais associadas a carinho são amor, atenção e afetividade. Ainda conforme o estudo, as mulheres demonstram mais carinho do que os homens. Sim, mas demonstra mais vestido carinho, sapato carinho. Lá em casa, por exemplo, a cachorra, tem uma cachorrinha que vive com a gente lá, a Buba, ela recebe muito mais carinho da minha mulher que eu. Olha aí, é uma demonstração. É. Por exemplo. Eu vou preferir carrinho. Demonstração de carinho. Eu vou virar um cachorro pra ver se eu recebo mais carinho. Tem que virar um pinte. Provavelmente cachorro tu já é. Provavelmente tu recebe. E cachorro que come ovelha só matando. Obrigado, Potter. Não, não é por ti, é por isso. É um uma boa parcela da população brasileira ainda se sente carente. Olha, enquanto aí. 35% afirmaram que receberam muito carinho em suas vidas, 28% declararam não ter recebido. Olha, já só. 21% dos brasileiros disseram não ter manifestado carinho a ninguém. É nós, vagabundo! Não, e se o carinho é muito relevante, o dinheiro não ocupa a mesma posição. Tirou! Apenas 28% disseram que o dinheiro é muito importante em suas vidas. É os 28% que não tem dinheiro. Exatamente. Ah, tem mais que não tem dinheiro. É que é não, muito claro, importante, claro. Alguém deve ter votado importante, regular. Eu tava lendo uma matéria, desculpa, rápido. Desculpa, eu tava lendo uma matéria sobre isso. Crianças, carinho? Cara, que recebem mais carinho, mais atenção e mais amor na infância, são menos propensas a doenças cardíacas ou doenças do coração e cerebrais. E são mais seguras. Vida adulta. São mais seguras também. O carinho faz envolve a criança assim numa uma atmosfera de segurança. De segurança. Né? E autoestima. É, autoestima é tudo. E é legal esse dado aí, porque essa coisa de ser muito carente e tal, diz respeito exatamente à situação que a gente vive, né? Primeiro, o Brasil ainda é machista pra caramba. Sim. E isso já inibe o carinho, porque o macho, essa coisa. Não, demonstrar meu carinho pelo demonstrar Mr. Carinho P. É bichista. Ah, cara, é meio isso, viado aquele cara. Então isso tudo já é. E outra que é a condição que se vive social, né? E que impede de tu ter carinho, de tu ter afeto, de tu ter reconhecimento pra elevar tua autoestima e dar. E vem muito das famílias desestruturadas, essa falta de carinho. Sim. Que se tem, sem né? Sem dúvida. Porque a grande parte das famílias pobres brasileiras não tem a presença de um pai. É verdade. É. E muitas vezes... é um aprendizado dar carinho, né? Saber dar carinho, porque a gente cresce muitas vezes no espelho, vendo e tal, mas não nos ensinam muito o que é carinho. A gente ainda tá descobrindo muita coisa. É, e os gringos da serra tem muito carinho, né, Pandares? Andam de carinho. Mas isso é um processo também lento, cara, da evolução do ser barato humano. Barato é louco, o processo é lento. Porque o cara vai se dar conta da importância do carinho e do amor, especialmente do dar, depois que ele é pai. É verdade. Depois que ele é mãe. Né? A importância do dar. Ah, eu dou carinho bastante. Toyota solicita. Pá, mas tu tá em fase. Tu fala uma fase linda da vida, né? Início de relação. O Potter dá carinho profundamente. É verdade, é verdade. Às vezes, um carinho especial. Às vezes rasamente, às vezes não, profundo, às vezes eu, raso, profundo. Várias raso, vezes profundo, da minha profundo, vida profundo, eu tentei dar carinho e foi mal e o outro ser humano foi. Como é que se fala? Usou desse carinho pra te atacar. Insensível. E não quis receber. Eu já vi várias vezes tu tentando chegar, alcançar o coração das pessoas. É verdade. É, mas ele começa tocando pelo lado de fora e aí complica. Mas não é por ali que chega no coração, não viu, Patrícia? Como chegar a rasgar a pessoa não, assim, ele em vídeos, eu já vi vídeos, ele tentando alcançar o coração da pessoa. Porã, várias vezes eu tentei dar carinho pro Porã e o Porã foi estúpido. Mas tu já alcançou o meu coração. A Toyota está solicitando o recall de mais de 7 milhões de veículos. Milhões? Chupa! Tem dado problema com produzidos entre 2005 e 2010. Ou seja, tem um Toyota andando, vai ter que ir pro recall. É, de 2005 a 2010. Deixa eu ver a marca do meu carro. Não é Toyota. Foi detectado um problema nas janelas destes carros. Janela. O lubrificante do dispositivo do lado do motorista não foi aplicado de maneira homogênea. Ah, o que causa fricção e, em alguns momentos, emissão de fumaça na janela. É isso aí, Magnata. A gente tinha notado isso aí mesmo. O carro do Paulo tem que explodir. É verdade, Magnata. Então sai muito, sabe? Porque não tem a vedação direitinho ali. Os caras ratearam, não sei o que fizeram. Vou mandar pro Rical, né? Tá saindo muita fumaça da minha caranga. Muita fumaça. Minha fumbica. É a carroça a vapor do pai Tomás. É isso aí, Magnata. Ontem a gente viu eu e o Fetter um videozinho no Não Clica Aqui, o blog, né? Isso. Do Crespani, um dos blogs do Crespani. E aí tem um vídeo da mulher. Tá no site da Atlântida, atlântida.com.br. Cara, a mulher entrando numa garagem, raspando o carro na parede, aí pega e gruda numa coluna da garagem. Bate e aí coluna. Não puxa o freio de mão, sai do carro apavorado, saindo a fumacinha do motor, lembrei porque é da fumacinha. Isso. O motor, ela esquece e o carro começa a ir pra trás, arrebenta a porta que tá aberta na mesa coluna. Na parede. Ela destrói com o carro dela em três minutos. Que horror. Em 3 minutos ela vai subir uma lomba de garagem, que tem parede dos dois lados, ela não consegue. Cara, é sensacional, entra que vale ver. Último destaque do Clique RBS é muito importante. Partículas de ouro são usadas no combate ao câncer. O metal nobre é introduzido em tumores malignos e pode aumentar efeitos da radioterapia. Pequeníssimas partículas de metal, especialmente o ouro, quando introduzidas em tumores malignos, podem aumentar os efeitos da radiação e reduzir os danos às células saudáveis. Olha só, cara. Quanto vai custar o tratamento ao ouro? Pois é, né, cara? Mas o que falta pra humanidade pra gente dizer, tá, fizemos tudo. É ouro. É descobrir a cura do câncer, né, cara? É verdade. A cura pro câncer. Ou a prevenção de vacina. Mas quando a gente fala câncer, não é uma coisa só, né? O câncer ele é rico, né? É rico. Rico no sentido de amplo, né? Sim. Porque dali a pouco a gente vai descobrir uma outra forma de morrer, né? Indignamente, como a gente vem conseguindo, século após século, né? Descobrir novas maneiras indignas de morrer. Cada vez mas não mais vão indignas. Deixar de morrer nunca, né? Não, porque acaba o câncer de pulmão, por exemplo, o rapaziada volta a fumar, né? Agora não tem mais câncer. Uhum. Tomou essa pílula aqui que me protege meu pulmão. Take a pill. Todo mundo fumando de novo, dali a pouco tem uma outra doença. Mas a pessoa tem que morrer, cara. Sabe que tem um livro... Não, mas não precisa morrer tão cedo, tem um livro do Saramago que ele cria um mundo, assim, um país que a morte tira greve. Tira férias. Ninguém morre. E ninguém morre, cara. Highlander. É o caos completo mas imagina, do país. Né, cara? Mas é óbvio. Não, o ciclo da vida uma coisa não pode impedir a outra. A medicina tem que ir sempre. Exatamente. Claro, salvar vidas. Tanto é que a previsão da expectativa de vida para as próximas gerações aumentou muito. A criança que nasce hoje, ela tende a viver 120 anos. 120 anos. Que coisa bem boa, né? A medicina não é a imortalidade, é a melhoria da qualidade de vida. E a morte digna. É a qualidade de vida. Isso aí. Mas é incrível isso, né? Porque hoje, com um monte de gente que tem no mundo. É prolongar a vida boa, né? É verdade. Sim. Tem que achar um jeito, né? de que as pessoas vivam melhor nesse mundo, né? E não só na medicina, como em todas as outras. Né? Champanhe, modelo. Champanhe para os irmãos que abrem nosso caminho. Carrões e muito dinheiro. E internet e mulher banda pelada, larga para todo mundo, né? Eu ouvi dizer que tem gente ainda com 1 mega apenas de internet. 1 mega, é verdade, cara. Eu ouvi dizer que tem famílias aí que sem acesso ao 4G. É verdade, não tem. A minha família não tem acesso ao 4G. Não tem acesso ao 4G. LTE, né? Eu ouvi dizer que gente aí ainda tem o iPhone 4. Tem gente que ainda tem o iPhone 4. É lamentável. Lá em casa tem gente que ainda tem o iPhone 1. Dá aquele aperto no coração, aliás. tive aí também num pessoal aí carente aí, que tem só carro Toyota, pessoal aí fazendo uma passagem hoje de manhã, um recall, pô, lamentável, dá um aperto no coração mesmo, dá uma vontade de chorar, maluco. Lamentável. Mas com a gente aqui no Pretinho tá a Fiat. Tamo junto com a Fiat. 1h23, vamos! É verdade, amigo. É verdade. Jovens alimentam gaivota com laxante numa pegadinha dos Estados Unidos. Os gaivotas saíram cagando na cabeça de todo mundo. E aí vários pedestres foram atingidos pelo TG. É verdade. Boris Casoy, que é isso? Isso é uma vergonha. É verdade. Ah, vergonha. Hoje. Muitas pessoas cagadas por causa da gaivota. Boa noite, galera. Senhora vestida de freira é vista roubando cerveja em loja. É verdade, a freira. Uma freira bêbada mesmo. As freiras também e grávida, bebem. E fumavam um cigarrinho também. Também amam. É verdade. E mulheres de agricultores lançam calendário sexy na Alemanha. É verdade, é verdade. Olha só as gringas aí. Olha aí, Amaral. É a Miss Colônia. Na sétima edição, o calendário reuniu 6 alemãezinhas. Olha as alemãezinhas. E olha ali, 6 austríacas. Eu adoro austríacas. Você fica com as austríacas ou com as alemãs, Potter? Com as austríacas. Vai da pena! Não tô mais, vamos pro jogo! Mas foi rápido o jornal hoje. Não tinha formações rápidas quarta-feira. Quarta-feira é mais esporte, né? Vamos pro jogo. Hoje é dia de futebol. Vamos aproveitar o futebol, fazer perguntas de futebol. Então quer. Pode ser. Assuntos gerais. Não. Quem vai pro jogo hoje? Quem vai? Mas e cadê a gauchinha? A gauchinha não veio hoje. Mas não tem a gauchinha, não tem o gauchinho. Não, o Corcundinha tá aí. O Corcundinha saiu. Então perdeu. Que volte o Corcundinha! Mas ele é palhaçada. Não tem concorrente. Olha só, programa de TV audiência, cara. É marmelada. Vai escolher um concorrente. Olha, bem de um lado. Não, cara. Programa de TV audiência, eu dou audiência. Dá explicação, sou eu, não é tu como concorrente. Eu sou a Carminha. Tá muito bem hoje com essa camiseta, tá bem elegante, tá bonito. Vamos pro jogo agora. Tu olha bem ao teu redor, escolhe concorrente número 1, Albir. Esse candidato que vem de Santa Catarina. Tem o candidato número 2, Pause. Tem o candidato deixa eu falar mais ninguém, eu vou pause demorado. Escolheu! Pause. Escolheu pause! Vou bater as duas, pause. Que legal, Magnata, vou participar pause. Do joguinho. Eu acompanho teu pause. Programa, hein? Pause é do Paranhão, um abraço pro pessoal do Paranhão, verdade, que é uma terra isso, linda, é. Maravilhosa. Qual estado? É muito legal. Paranhão. Vamos pro jogo. Vamos encaminhar, porque o pause entrou. Dá pra mandar um abraço pra torcida lá do Sampaio Correia, galera que tá vindo aí. Esse clube maravilhoso. Um abraço pra todo o torcedor do Sampaio Correia, os 8 torcedores do Sampaio Correia. Vamos pro jogo, tá pronto aí, pause. Ah, o que que é, meu? Fala aí. Pergunta. Qual é o nome do animal que tem corcovas? Do animal? Do animal? É uma ou duas corcovas? Não precisa perguntar isso. A pergunta tá clara. Tá clara. Potter, não te mete, pô. A pergunta é... Deixa eu lembrar daquela música. Qual é o nome do animal que tem corcovas? Deixa eu lembrar da música dos Titãs. O camelo, o dromedário, o camelo tem duas. Acho que o dromedário tem duas. Agora vai ter pro gol. Não, meu. Eu sei porque tem a pegadinha. Tinha um cigarro que chamava camel, só, né? E tinha uma corcova só. Só que todo mundo falava que tava errado. Dromedário é uma corcova. Dromedário é uma corcova. Será que eu acertei? Será que eu acertei, Magnata? O falou que tem duas corcovas no dromedário. Dromedário. Da pena, eu não vou abrir esse buraco. Esse buraco é muito sujo. Abre esse buraco. Deila, eu acho que a Deila vai abrir o buraco. Não vou abrir o buraco. Acho que a Deila vai abrir. Brasil! Brasil tem duas corcovas. Não, Magnata! Aperta, doutor! Eu gosto da Neila que primeiro aperta o botão, mas depois que aperta o botão, aí abre o buraco. Mas geralmente é assim. Inevitavelmente. Agora, a pergunta rápida, vamos encaminhar. Agora já foi também. Só que o dromedário se chama camelo árabe. Tá, mas isso não é problema na Arábia. Aqui não é. Camelo. Corcundia, qual foi a capital do Brasil antes de Brasília? Rio de Janeiro. Corcundia! A pergunta do Corcundia era mais difícil que o do Pause e tu levou e volta amanhã. Não é difícil nada, parabéns. Cara. Eu não ganho nada, nem uma janta. Tá ficando no buraco, mano. Pode falar já no tá microfone. Lá no buraco. Vai pro buraco. Tu tá sempre com fome, cara. Impressionante. Nós estamos jogando o carregamento pra ti. O camelo fica 17 dias sem tomar água, cara. É verdade, Marcelo Camelo. É verdade. O mais legal, 17 dias sem tomar água. O mais legal é ter uma tartaruga em casa e ela hibernar. Isso é uma coisa extraordinária. Tá brincando, sim, cara. Quanto tempo? Ih, ela tá hibernando. Será que ela não tá morta? Igual a minha mulher. 4 meses já que ela não come. Não, não come, não, nem é se mesmo. Mexe. Não, fica ali. Tá lá no canto dela, na casquinha dela. Bicho assim? É o troço que morreu, hein, cara. Espetacular a natureza, cara. Acho que morreu, hoje eu acordei incrível, né? Aí tu, tu pode dar comida pra ela, não vai fazer nada. Vai ficar. Tartuca, ela chama ela, sim, tartuga, sim, pá, ela não vem. Daqui a pouco ela mete a cabeça pra fora. Sei, eu sei como é. Ela faz assim, tá lá em repouso e faz assim. Não dá pra mexer muito, também. Dá uma comidinha. É, começar a dar muita, aí não, né? E outra, claro que... Aí o aquário, a água tem que estar na temperatura fria, porque se estiver na quentinha, aí ela segue a vida normal, mas se esfriar, se deixar no frio, ela libera. Que demais, Pia. Espetáculo. Por isso que não é legal ter uma tartaruga, né? Não faz nada, não fala contigo. É por isso que eu hoje gosto, de manhã, ela só me ouve. Hoje a cachorra fala contigo, Potter? Hoje de manhã precisei chorar e botei no YouTube a coisa da Sofia, da Panvel lá. Precisou chorei, chorar hoje? Chorou. O cara precisa chorar de vez em quando. De vez em quando precisa. É. Chorar, né? E chorei bastante. Como diz, o Drauzi, se precisar se emocionar, chorar. Pode se emocionar. O Pedro viu o problema, não chorou. Foi. Não. Cara, aliás, o único de nós que não chora, aliás, e só faz chorar as pessoas é o Marcos. Não, já viu o Marcos? Ah, mas é o bom ator, né? Que faz as pessoas chorarem e rirem, né? Certo. O ator, é drama e comédia. É. Tudo comigo, mas é mais comédia. O Marcos tá levando 6-0 do Atlético Mineiro e tá bem tranquilo. Dando risada. O homem sem coração. O homem sem coração. Por falar em coração, cara, um velho índio descrevendo seus conflitos internos disse uma vez. Imagino. Dentro de nós existem dois cachorros. Um deles é cruel e mau. E o outro cachorro é muito bom e dócil. E eles estão sempre brigando. E aí, então um dia perguntaram pro índio qual dos dois cachorros ganharia a briga. E o sábio índio respondeu: aquele que eu alimentar. Aí, ó. Qual a tartaruga? Matheus Guterres de Porto Alegre mandou esta mensagem pra nós. Água fria no inverno, ela não se alimenta e não faz nada, mas já no quentinho ela se alimenta. Olha aí. E o cara digita no MSN: oi, quero te conhecer melhor, sou um político há 10 anos e honesto. Oi, muito prazer, sou garota de programa há 20 anos e sou virgem. Muito boa, classificados do Pretinho. Olha que tem. Isso é uma mágoa, porra? Não, é que tem certos assuntos que depois que passa não adianta falar. Então. Não adianta. Qual que era a infidelidade? Fala isso pra minha mulher, porra. Mas tu quer voltar, tu quer voltar nada, no assunto? Nada demais, era só pra ilustrar a situação das tartarugas. Por essa perspicácia aí, tu ganhou a revista Guia Sustentabilidade Meio Ambiente. Obrigado. O que é a revista Guia Sustentabilidade Meio Ambiente é feita em papel? Sobre saneamento. Mas ela é feita em papel reciclável. Não é sustentável aqui, ó. Reciclado e reciclável. Papel reciclável gasta muita energia. Mas é isso aí. É do Instituto Amanhã. E aí, galera do PB, meu nome é Eduardo Pazin, sou de São Marcos, da Serra Gaúcha, moro em Rio Grande e não perco o Pretinho Básico. Minha mãe decidiu vender um terreno na cidade de São Marcos para investir em Rio Grande. Devido ao polo naval em crescimento, o terrenão da velha tem 20 metros de frente. Terrenão da velha! Por 60 de avenida. Na avenida principal da cidade, que é a Venâncio Aires. É grande, hein, meu? Aí, ó. Ótimo pra quem quer construir um prédio ou ainda uma mansão. Nossa, credo. Com calma. Certeza. Com certeza. Ah. Você já se banhou na queda de uma cachoeira. É o melhor terreno central da cidade, visto que é o último deste tipo e tamanho. Contatos por Vendo Terreno da Velha, @yahoo.com.br. A boa notícia é que o terreno é grande. É grande. A má notícia é que é em São Marcos. Não, mas não é. Não é. São Marcos tá crescendo também. É, tá crescendo pra baixo. Aluga um apartamento de 43 metros quadrados, um dormitório para a Copa do Mundo de 2014 em Porto Alegre. Segundo o calendário oficial, serão realizados 5 jogos em Porto Alegre. Que espertinho, espertalhão, cara. Né? Então o AP é mobiliado com mobília contemporânea, tem um dormitório a 10 minutos do estádio Beira Rio, bem localizado no centro de Porto Alegre, na Rua da Praia, perto da usina do gasômetro. Próximo a supermercado, shopping, farmácia, hospital, ponto de táxi, estação de ônibus, trem e zona. De novo! A zona é por minha conta. 2 elevadores, cozinha completa, banheiro, quarto com cama de casal, sala, TV a cabo, home theater, TV de 42 polegadas, área de serviço, lavadora de roupas, fácil e rápido acesso aos principais pontos turísticos da cidade. Local seguro em frente ao quartel militar e à brigada militar. Portaria 24 horas, serviço interno de TV, ideal para casais e também dou preferência para equipes de imprensa, nacional ou internacional. Os caras fazem muita sujeira, imprensa. Giovanni Luz, giovanniluz@ig.com.br. Legal de alugar esse apartamento aí. Pra sempre, né? É, legal. Pra fazer um tumulto. Falou de um livro aí, né? Fazer uma vaquinha e alugar esse apartamento. Vamos fazer, pega o endereço direitinho aí pra nós. Saramago, onde a morte para de matar. As intermitências da morte. Isso aí. O livro Saramago. E a parada dos cachorros ali tem uma música do Rapa que fala Monstro Invisível. Eles usam essa historinha na letra. Legal. Deixa eu mandar um abraço pro Andrés Miller e pro Douglas Seconello, que escreve na revista Amanhã, aí são os parceirão aí do... Por falar nisso, hoje tem ação da Boemia Colorada, né? Ah, isso aí, troca um brinquedo. Leva um brinquedo ali no Lucas Bar. Leva um brinquedo no Lucas Bar, na frente, bem na frente do Gigantinho, do Beira Rio ali, e troca o seu brinquedo, em bom estado, obviamente, por um copo de cerveja. Olha aí, uma vez que não há possibilidade de beber dentro do estádio, vai ali na frente do Lucas Bar, toma um copo de cerveja, leva um brinquedinho e vai feliz da vida ver o jogo do Inter. Patrolar o Atlético Mineiro. É isso aí, Colorado, Inter. Colorado. Primeira vez que eu vou fazer uma filantropia, cara. Vou até lá dar um brinquedo. Mandar um abraço também pro nosso querido Jair Kobe, o guri de Uruguaiana, que tá promovendo seu carreteiro social do guri de Uruguaiana. Ele convidou, né? Fomos convidados, vai ser na Sojipa agora dia 14 de outubro, às 11 da manhã, né? Chegar cedinho. E é boa de dormir a camiseta que ele mandou. E vai ser um almoço beneficente pra apoiar duas entidades filantrópicas que são o Pão dos Pobres e o Abrigo João Paulo II. O guri de Uruguaiana vem hoje aí no Tá Vazando, 3 da tarde. Muito legal, né? Fazer uma hora legal com a gente aí, guri. Vou estar dando uma força também pro Pão dos Ricos. É o guri de Porto Alegre, né? E ele é o guri de Uruguaiana. O pão com castanhas dos ricos. O pão com aveia dos ricos, né? O pão dos ricos. fazendo um rap beneficente aí pra galera. Beneficente, né? Beneficente. Vamos estar fazendo um rap beneficente pro pão dos ricos. Tá bem, Almirzinho. Chega aí, Almirzinho. Ó, querido. E aí, Almirzinho. Eu tô muito bem, cara. Cara, nós estamos com um CD do Nenhum de Nós hoje aí, cara. Opa, beleza. Vamos pra sorteio. Trabalho novo do Nenhum de Nós. Pensesorteios.com.br. Pensesorteios.com.br. A gente tá dando a senha física, tá? Qual é a senha, cara? A senha pode pegar em qualquer lugar da rua. A gente vai dar pra todo mundo de Porto Alegre. Só de Porto Alegre. Na subida aqui da Correia Lima. Quem não quiser participar, Almir? Não tem como. Não tem como. Tem que participar. Não tem como pedir pra não participar. Pode pedir, mas tá aí, magoa. Dá pra mandar um e-mail e dizer assim, não quero participar. Vocês são uns Loki, cara. Não, eu não, tô quieto. Vocês são um lixo, cara. Ele vai fazer a lagosta. Vocês são um lixo, olha pra mim. Vocês são um lixo humano. Não olha pra mim. O guri vai fazer a lagosta social, tá falando. Lagosta social depois. Olhando pra nós, Fetter. Nós e aí vai ter brinquedo, né? Não. Quem é o orgânico, quem são os orgânicos? Quais são o lixo orgânico? Marcos Pianjas é lixo orgânico. Ainda bem que ele não é. Marcos Pianjas é lixo orgânico. Os demais é lixo reciclado. Ou seja, ainda temos chance de salvamento. Vai ficar nas suas lixeiras. Agradecer o Sobis que doou um Chico Etchento aí pras crianças carentes. Pô, aí legal. Do Pão do Zinho. Tava sobrando, aí tá estourando. Estamos de volta com o Pretinho Básico pela Atlântida, 18 minutos para as 2 da tarde. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria. Coca-Cola, abra a felicidade no seu ritmo. Nova Skin, o cervejão do aniversário do Pretinho Básico. Panvel, você sempre bem. E aí, doutor Alceu? Doutor Pepe! Ô, doutor Alceu, hoje tem Brasileirão, né, doutor Alceu? Vamos lá. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. E aí, doutor Alceu? Ô, Joinville, doutor Pepe! Como é que foi, Joinville? Empatou em 0-0, doutor Pepe! Era hora de meter o São Caetano, Joinville! Ele pegou o Baldasco, que merda! Continua 4 pontos de distância e com o Atlético Paranaense lutando também por fora na briga ali. Acho que o Joinville perdeu uma chance de ouro. O que é que o senhor achou, doutor Porã? Ah, o doutor Porã falou. Ele tava no Hotmail. O jogo do Jack, cara, eu vi ontem o jogo do Jack, perdeu uma grande oportunidade. Você já falou, fala uma coisa nova. Sim, a gente comentou isso, tava ali no... Eu assisti, desculpa, pessoal, eu peço desculpas públicas aqui pra vocês. Tava vendo teus e-mails ali da empresa. E realmente era... E-mails da empresa. O que mais, doutor Alceu? Bully. É bully isso, é bully. Não, não é bully, isso não. Isso é bully. Não é nada. E é o pneu do Piange. Cadê o Piange? Cadê? Vamos ouvir o Piange. Tá fazendo alguém chorar por aí. Olha aqui, ó, doutor, você terminou do cheque? Que legal que vai ter. Desculpa, doutor. Aliás, não. Ontem o percussionista do Red Hot Chili Peppers estava na arena do Jack. Ah, é? Ele é namorado dele. Sério, não sei, talvez. Percussionista Brasil. Percussionista do Red Hot. Mas o percussionista é músico contratado. Sim, sim, não, sim, sim, mas ele toca no Red Hot. Sim. Tava lá, tava. Será lá, que não é brasileiro? Toca no Santana. Cara, eu li no Facebook. Há uma grande chance do cara ser brasileiro, percussionista, claro, né? E mais ainda, uma grande chance dele ser catarinense. Não, de casado com uma catarinense. Quem me mandou e-mail foi o Jackson Ribeiro Schroeder, acho que é o nome do cara. Acho que ele casou com uma catarinense, porque o que tem de catarinense linda não é bom. E aí uma guria chamada Laura Cine Freitas colocou no Facebook dela: presença ilustre hoje na arena, assistindo o jogo do Jack. Mauro Refosco. É brasileiro. Percussionista do Red Hot Chili Peppers, trouxendo ao lado do nosso sócio. Percussionista é o cara que faz as coisas primeiro, né? Não é só mulher linda. Dos stand-upados do Brasil. Esse é o precursor, cara. Ah. E não é só mulher linda em Santa Catarina, homem também, porque a Sharon Stone. Obrigado, ali. Cara, a Sharon Stone tá aí. Mas é o cara é argentino. Santa Catarina. É uma decadência a Sharon Stone dando entrevista pra Larissa Schmidt, que estudou comigo. É uma decadência, Larissa. Decadência ela namorar com a Argentina, né, cara? Pela mão. Larissa é argentino, cara. Larissa Schmidt nesse exato momento quase chorar. Por quê, cara? Por quê, cara? Tá lá entrevistando a Sharon Stone pra Larissa. É um grande momento. Agora, Sharon Stone, cara, dando entrevista pro estúdio Santa Catarina, decadência. Mas vai dar entrevista. Vamos analisar a situação, Marcos Fiantes. A Sharon Stone está em Santa Catarina. Sharon Stone. Tá. Aí ela está em Florianópolis. Balneário Camboriú. Aliás, a decadência dela começou quando ela foi passear lá pelo Cristo Luz do Balneário Camboriú. Aí ela tem que dar uma entrevista para um importante veículo de comunicação. Qual é o maior veículo? Vai em algum lugar, vai no Fantástico, cara. É fantástico. Doutor Pepper. Fala, doutor Amaral. O Ronaldinho tá fora do jogo hoje, doutor Pepper. Não vai jogar? Vamos patrolar o Atlético Mineiro. O Colorado tá mais fácil de ganhar do Galo hoje. Mas não vai jogar o Damião. Doutor Pepper, o Rio Grande do Sul é Inter hoje, doutor Pepper. Tem até às 5 da tarde pra ter um efeito suspensivo o Ronaldinho. Tomara que não tenha. Eu vou dizer uma coisa, esse jogo do Inter hoje... Esse jogo do Inter, se o Inter não perder... Vai ser bizarro. Vai ser empate. O Inter não vai ganhar. O Figueirense... A lógica é que o Inter empate. Mas... O Figueirense confia nos irmãos gaúchos pra fazer empate. Novamente o 6-0 Atlético obrigado, Mineiro. Cara, eu vou dizer o seguinte pra vocês, cara. O Internacional está em franca decadência. Calma, cara. Tá só um ano. Ele está... em franca decadência. Nem a Sharon Stone. Não, eu acho que o Inter é o seguinte, aplicou mal. É o novo rico que aplicou mal a grana. Tem a gangue do chinelinho. Tem que recuperar. Não é aplicou mal a grana, cara. É administrou mal o seu negócio. Então, é quase a mesma coisa. Não, administrou mal o seu negócio. Tinha dinheiro, vou comprar todo mundo, velho. Só que não é assim, né? Vocês viram que legal. Mas quem que o Inter comprou? Comprou o Grêmio. Veio de graça, só pelo salário. Mas o próprio caso ali da renovação. Do D'Alessandro, que hoje, né, passado um tempo, é questionável. Cara, sempre história em mim, cara! Já ganhei tudo nessa merda, cara! Vai pra China, meu. Que torcida chata essa do Colorado, cara. Vai pra China, uma torcida que quer ganhar títulos é chata, né, Dali? Reclama, cara. Isso. Não consegue ver o passado recente do clube. Uma torcida que foi do céu ao inferno em 6 meses é chata, né, Dali? Eu não consigo falar. Não, peraí. Uma torcida que foi do inferno ao céu em poucos anos. Não. Foi do céu ao inferno em 6 meses, cara. Eu tava usando. Não, é inferno. Inferno é a segunda divisão. É não, Figueiredo. Não. É que pros não, os padrões 90. Que nós estamos acostumados de 2006 pra cá, o Inter vive o inferno astral, velho. Isso aí, tem que entender, tá certo. Era aí, olha aqui, ó, peraí, rápido, que troço bacana que vai acontecer no sábado na Arena do Grêmio, que é o ensaio da Avalanche. Vai ter, cara. Isso ter é espetacular. Isso aí, você que tá assistindo isso ainda. Mas eu tenho, eu posso falar o que eu realmente sinto. Faz o convite. Não, é porque os associados têm que se inscrever, quem quiser participar, são 2.500 que vão fazer o ensaio da Avalanche no sábado, a partir das 13 horas. Eu vou estar lá na primeira fila. Eu acho a Avalanche uma coisa muito legal. Acho bonito de se ver. Mas ela é impulsionada pela maior alegria que uma torcida pode ter, que é o gol. Sim. É o gol, né? Dá o gol, eu sou colorado, quando dá o gol do Inter, eu fico muito feliz. acho que forçaram um pouco a amizade. Não, mas peraí, tu não entendeu. Isso é por uma questão de segurança, estrutura. Porque fizeram uma. Tá lindo, fizeram uma arquibancada ali que rolou uma invejinha. Tá lindo. Não, Potter. Potter, é avaliação. Às vezes tem que ficar quieto, viu, Potter? Não, mas para aí, Potter. Não é discussão, mas aqui é uma coisa. Mas é que é um ensaio, Potter. É um teste. O outro tá falando que eu tô com inveja, ele não consegue. Não, eu tô com inveja. Eu tenho inveja da Arena do Grêmio. Não é o Potter. Quem tem inveja sou eu. É um ensaio. Se não vai cair a mureta. Da segurança do lugar. E ali também, cara, cá pra nós é uma baita ação de então marketing. Então quer dizer... Eu quero falar. Não, mas depois de mim. Deixa eu falar uma coisa rápida. Vamos construir um prédio. Então vamos fazer isso. Construir um prédio. Olha só, vamos lotar o prédio esse sábado pra ver se a segurança aguenta. Pelo amor de Deus. Para aí, Potter. Mas pode ter um prédio, não vai uma torcida. Isso é uma ação de marketing. Mas é claro que é uma ação de marketing. Não tem nada de segurança. E aí estou criticando a ação de marketing. Não, porra. Mas olha só. Se construir um prédio, precisa botar 1000 pessoas num prédio pra ver se aguenta. Deu. 13 minutos, 12. Fica atordoado? 11 minutos para as duas. O que o Maurício pediu, cara. Ah, 11 minutos para as duas. Como vocês sabem, meus dois assuntos favoritos são o Grêmio e eu mesmo, El Pablito. Mas agora eu vou dar-lhes outra dica de gênio para gênio. É o Diga Funda Plume. Basta repetir a palavra Funda Plume o maior número de vezes possível e mandar o vídeo pro site digafundaplume.com.br, onde você encontra o regulamento. Então não perca tempo. Quem ganhar a disputa vai levar para casa um iPad e um iPhone para poder ouvir os meus comentários. Diga fundaplume.com.br. Muito bom, Santaninha! 10 minutos para as 2 da tarde, IP. Chegou a informação, Jonas, que é batera, amigão, percussionista de Joinville. Jonas Batera. O percussionista citado agora há pouco em questão é de Joaçaba, Santa Catarina. Abraço pro Donini Filho, lá o professor da Escola de Direito de Joaçaba. Que cidade boa, Joaçaba. Que banana boa essa, hein, Marcos? Uma delícia. Adoro banana branca. Que demais. Sangue. Doação de sangue O negativo. Hospital Mãe de Deus em Porto Alegre. José de Alencar ali, né? 286. Dirigir-se ao banco de sangue no terceiro andar e fazer a doação para Adão Arlindo da Silveira. O negativo no Mãe de Deus em Porto Alegre. Adão Arlindo da Silveira. Ele é Dino do Chris Miller, que é um dos vocalistas da Topas. Opa, pode crer. Né? Tá precisando, tá com câncer. A nossa audiência sempre nos ajuda nesse sentido, né? Ô, pai. O que foi, filho? É verdade que as mulheres são o sexo oposto. É o Cléo. São. É, as mulheres são o sexo oposto. Por quê? Eu que pergunto por quê, pai? Bom, porque sempre que a gente quer alguma coisa, elas querem o contrário. Aí dois veinhos conversando no asilo. Ô, Macedo, eu tenho 83 anos e tô cheio de dor e problemas. E você que deve ter a mesma idade que eu, como é que você se sente, hein? Aí o Macedo responde. Eu me sinto como um recém-nascido. Recém-nascido? Mas como, infeliz? Sem cabelo, sem dente, sem coordenação motora, babando, e acabei de me cagar nas calças. Ai, tá que dureza, velho. Deixa eu contar uma velha também aqui. Piada velha do porão! Distribuidora Cagás! É gás que não acaba mais! Aí o bêbado foi no médico, após terminar a consulta, ele diz: e aí, doutor? Como é que está um negócio aí? Que negócio? Olha, você está mal, hein, companheiro? Eu não sei por que vocês bebem tanto. Ah, doutor, a gente bebe porque é líquido, né, ó. Isso é um absurdo. Você sabia que o Brasil é o segundo colocado no consumo de bebida alcoólica em todo mundo? Mas isso aí é culpa dos crentes, doutor. É culpa dos crentes. Como assim, culpa dos crentes? É, doutor, se eles bebessem um pouquinho, nós seríamos os primeiros. Vai chegar e-mail de tarde. 8 minutos para as 2 da tarde. No dia 12 de outubro tem Linkin Park em Porto Alegre. É nesta sexta-feira que vem. Depois da manhã, promoção da Atlântida. Baita show gringo. Você pode comprar o seu ingresso no ticketsforfun.com.br. ticketsforfun.com.br ou pelo telefone 4003-5588. A classificação é 14 anos, mas crianças de 12 e 13 entram acompanhadas dos pais. Vai ser um baita show, queria isso. Baita show, porque estarei em Floripa com o Potter. Que show coisa. Da comunidade Ninjitsu, lançamento do DVD na Life. Eu, L. Potter, Capu e a comunidade Ninjitsu. Muito bom, todo mundo na Life, em Floripa, rapaziada. Tá certo. Chegou a hora de falar com você que não gosta de perder nem dinheiro, nem tempo. É hora de falar da HDI, a única que tem o Bate Pronto. Bate Pronto é um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Bateu? Passa lá e pronto, você sai no ato com a autorização pro conserto. Por isso, não vacile, peça pro seu corretor cotar com HDI Seguros. Com HDI você economiza até tempo. Posso aqui no clima? Já que o programa tá num clima assim, né, de coisas bonitinhas, né? Galera do Pretinho, tô escrevendo este e-mail para pedir a ajuda de vocês para divulgar o blog de um amigo meu. Nele ele conta a história de um relacionamento que teve, mas que por motivos que não passam por falta de amor, afinal os dois gostam um do outro, tiveram que separar. Porém, este meu amigo prometeu esperar ela e criou este blog onde escreve todos os dias para ela como se fosse um diário. Olha aí! É muito legal. Se puderem olhar o blog, é o Pelo Resto da Minha Vida .blogspot.com.br Pelo Resto da Minha Vida .blogspot.com.br. Vão entender melhor. Ele não sabe que eu estou escrevendo, nem ela sabe que ele escreve todos os dias para ela. Porém, se puderem dar uma força divulgando o blog, creio que em pouco tempo ele vai encontrar e se identificar com a história. Ele é daqui da cidade e ela mora em uma cidade aqui perto. Então ajudem eles para que ela possa todas as coisas que ele escreve diariamente para ela. Ela sabe que ele escreve? Segundo ele, não. Caralho! Quem mandou o e-mail pra gente é a Aline Fernandes de Santa Maria. Cara de Santa Maria que tem um blog. Pai, ele escreveu ontem isso. Não, ele entrou aí, meu. Faz tempo que ele não escreve. E aí, o que tá escrito? Escreve aí. Olha, ele começa: oi, amor da minha vida. Nossa. Hoje te traí. Hoje tive que ficar com uma colega. Hoje, pai, ele escreve. Hoje tomei um banho longo, imaginando uma amiga. Hoje precisei resolver tudo sozinho. Por que esse magrão não pega alguém? É, bom. Deve pegar, mas não conta aí. Não vai contar aqui pra mulher que ele pega alguém, né, cara? É. Ah, mas a gente é meio doentinho, nós somos lixo mesmo, velho. É bonito, eu é bonito. Cara, bonito. Eu que sei. Nós somos lixos orgânicos. Não, o único orgânico é o Pianjas. E também o Porã quer se misturar, ele quer se jogar no orgânico, não sabe por quê. Tem uma parte do Porã, tem uma parte do Porã que é lixo orgânico. E aí ele quer fazer predominar ali, não sei, não entendi muito bem. Tá bom, pai. 5 minutos para as duas. Empresa americana vende abrigos para o fim do mundo. Vamos comprar. A Atlas, empresa americana, oferece diversos modelos de bunkers para família de vários tamanhos e finalidades diferentes, como tornados e mesmo guerras. Olha aí. Ao preço de $18,78 mil, alguns chegam a conter banheira de hidromassagem, móveis de última linha, detectores de radioatividade e baterias solares. Quanto? Já falei, $18,78 mil. Tá barato. Os abrigos são projetados para serem enterrados a vários metros abaixo do solo e têm o formato de um container. A empresa ainda sugere que os abrigos possam ser usados como uma segunda casa. Maneiro. Ou mesmo uma cabana de caça nos fins de semana. Com quase todo o conforto da sua casa. A ficção científica meio que se tornou mainstream, né? Desde Matrix, assim, todos os filmes hoje em dia falam de ficção científica. O último filme do Steve Carell chama A Procura de um Amigo no Fim do Mundo e mostra os caras que fizeram um bunker também, ele com uma gatinha, enfim, uma comédia romântica que se passa no final do mundo. Uh-huh. A NASA tentou defender o planeta vai acabar mesmo. E aí é todo aquele clima assim de final de mundo. E tem um outro filme chamado The Bunker, O Abrigo. Em português, é O Abrigo, que é só um cara que faz um abrigo, que é tipo um Noé. Ele acredita que o mundo vai acabar e ele faz um abrigo. Esse filme daí já é bem tenso, assim. Tem um prefeito de uma cidadezinha da Serra, que eu não vou lembrar, que o cara tá se preparando pro fim do mundo. Ele tá estocando alimentos, estocando água, estocando mantimento, comida, bebida. É maneiro assim, Ah, pra esse fim do mundo agora. Pra esse fim do mundo, próximo fim do mundo. Agora que de dezembro, agora de dezembro. O americano adora isso, né, cara? Mas é uma situação que faz com que todos os problemas pequenos se tornem mais pequenos ainda. E uma coisa só importa, que é o fim da humanidade, tu vai ao supermercado, lá tem os kits sobreviver. Tentar sobreviver. Né? Os caras vendem kits, mas 24 garrafas de água. Mas isso acho que também rola também por causa de furacão, coisas assim que são atingidas hoje, né? Que é mais fácil. Mas, por exemplo, assim, ó, tem uns cases, assim, pra carregar equipamento caro e tudo mais, chamados Pelican, nos Estados Unidos, né? São fabricados aqui, são quase que indestrutíveis. Aí tem a propaganda, que é a clássica propaganda americana, entendeu? Eles vêm com uma caminhonete daquelas gigantescas que passam por cima do case, sabe? Jogam de cima do prédio e é um cara, assim, com cabelo branco, velhão, assim, falando, sabe? O clássico americano, assim, sabe? A calça acima do umbigo, assim. E aí tem uma que é uma parte que dá pra colocar o celular e ele aguenta dentro da água, o case fechado. E aí tem um amigo dele sentado assim, que vocês têm aí, né? Ô Porã, eu tô com o teu celular dentro do Pelican. Então vá você pra água também. Aí empurra assim o Porã e cai junto com assim. Aí o cara vai lá e pega e traz e tá sequinho assim. E é nesse clima. E aí, obviamente, que o grande transporte, isso muito mais transporta arma. Aí eu fui no Google, vai lá, qual é que são os cases que o exército americano usa? Pelican. Os Pelican. Sabe quando tu viajou pra Londres, todo o equipamento da RBS, de rádio, de televisão que viaja, viaja nesses pelicães. Olha só. Achei que tinha ido de avião. Muito bem, 2:00 PM, já? Tá na hora de ler a ata, Mr. Tá P. Vamos lá, que a ata hoje tá emocionante. Vamos à ata desta quarta-feira, 10 de outubro de 2012. Na abertura, Mr. P contou a experiência que viveu ontem à tarde com as crianças do Hospital Santo Antônio, junto com todos do Desejo Azul. Emocionante. Fetter comentou que a partir desse momento se diria o que no programa? Porã então disse, eu tenho que dizer. Fica o ensinamento pra gente não se apegar a pequenas coisas. Exatamente. Eu já tenho, né? Parabéns, uma coisa pequena. Buda! Buda! Não se apega. Aliás, Buba, Buba. Tem gente Buba. Que se apega. Buba, a... tá te entregando, vai com calma. Buba é a cadela do Fetter, né? Buba, a cadelinha de Fetter, recebe mais carinho do que ele na casa. Potter e Fetter viram um vídeo juntos ontem, em que a mulher destrói o carro. Em 3 minutos. É no não clique aqui. E Angers é um homem sem coração. Fetter trouxe o ensinamento do velho índio. Tá mais conciso hoje, né? Hoje tem mas boemia assim é colorada. Bom, troque um brinquedo por um copo de cerveja. Melhor na frente do gigantinho do Beira-Rio, no Lucas Bar. Por favor, faça essa mão pra apoiar a nossa boemia colorada. Faz a mão. Apoiar a boemia colorada, não. Pra apoiar a causa da boemia colorada, que é entregar, né, brinquedos de presente pra crianças carentes. Guri de Uruguaiana vai fazer um carreteiro. E hoje à tarde faz uma visita no Tá Vazando. Carreteiro social. Ainda antes do intervalo, Fetter chamou os integrantes de lixo. Ao ser indagado sobre as diferenças de lixo, respondeu: todos são recicláveis, menos o Piangers. Este é o orgânico. Eu não acredito em reencarnação. Na volta do intervalo, o assunto foi o Jack e a ausência dos integrantes no programa. Piangers acha uma decadência, Sherston. Ainda mais dando uma entrevista pro estúdio Santa Catarina. Fetter acha que o Inter está em franca decadência. Momentânea, porém franca. Mr. P achou espetacular a ação promovida pelo Grêmio. Avalanche na arena no sábado. Potter achou ridícula a ação. Começou uma discussão intensa, encerrada por Maurício Amaral, que pediu: para! Depois da leitura de um e-mail por Potter, Porã disse que realmente se sente um lixo. Por que ele quer ser um lixo orgânico? Ninguém soube dizer. No final, Piangers falou sobre filmes de fim de mundo. E Potter comentou sobre um comercial americano. Boa. O melhor é isso, cara. Assina e dá fé, Mr. P. Mr. P. Muito bem. Ficamos por aqui com o Pretinho. Obrigado pela audiência. Vamos voltar logo mais às 6 da tarde com outro Pretinho. Mas às 3 da tarde tem a nova sensação da programação da Atlântida, que é o Tá Vazando. Pra internet e pra Atlântida da Grande Porto Alegre. Obrigado, tchau, até daqui a pouco.